É sempre assim. Bateu a saudade, ela vai ligar pra mim. Pra dar aquela sentada e eu acho gostosinho. Se ela me chamar, eu boto na casa dela. Mas se eu chamar, é sempre assim. Bateu a saudade, ela vai ligar pra mim. Pra dar aquela sentada e eu acho gostosinho. É o nosso segredo, mas eu vou confessar. Pra aquela sentada e eu tenho oficial. Pra aquela sentada, eu posso ser assim. Daquela sentada, o nosso lance é assim. É sempre assim. Bateu a saudade, ela vai ligar pra mim. Pra dar aquela sentada e eu acho gostosinho. Se ela me chamar, eu boto na casa dela. Mas se eu chamar, é sempre assim. Bateu a saudade, ela vai ligar pra mim. Pra dar aquela sentada e eu acho gostosinho. É o nosso segredo, mas eu vou confessar. Pra aquela sentada e eu acho gostosinho. Pra aquela sentada, eu posso ser assim. Pra aquela sentada, o nosso lance é assim.